Ele chegou. Ele chegou. DJ Dalton. O Pretinho. Aqui. Dando um show de apresentação. DJ Dalton. E o baile original do Pretinho. Carabao. Sei que um dia alguém fez você chorar. E eu transformei sua dor em felicidade. É Carabao! Seu canto eu enxuguei. E o que foi que eu ganhei? Saudade, só ganhei. Obrigado, meu parceiro de André Máximo, como sempre, arrebentando. E a gente chegando aqui no Palácio. É a segunda hora do Palácio. Vem, amor. Oi. Me aquecer, me beijar. Vem trazer alegria ao meu coração. Do jeito que o Pretinho gosta. Sei que um dia alguém fez você chorar. Deixa eu abraçar os amigos lá da Ilha do Marajó aqui com a gente. Hoje já recordando aqui no Palácio, obrigado, hein? É de Salvaterra, tá aqui hoje. Eu enxuguei. Oi! E o que foi que eu ganhei? Saudade, só ganhei saudade. Vem, vem. Você é luz, é raio, estrela e luar. Vai, meu pretinho! Manhã de sol. Oi! Meu iaia, meu ioi. Meu parceiro Anselmo também é loiríssima por aqui com a gente. Empresário Nego Ney tá recordando aqui, obrigado! E nunca. Ele é ao lado da primeira dama sempre. Palácio! Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. Carabao. Você é luz. É raio, estrela e luar. Pra recordar, bora! Manhã de sol. Meu iaia, meu ioiô. Você é assim. E nunca meu não. Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. Ela me suja todinho. Me suja de carmim. Me põe na boca o mel. Louca de amor, me chama de céu. Deixa eu abraçar meu parceiro DJ Elton, incomparável por aqui com a gente. E quando sai ao lado da Camila, já curtindo, recordando, hein? Leva aniversário do meu parceiro Pitbull aqui no Palácio. Você é fogo, eu sou paixão. E a gente vai desse jeito no baile. Vai! Você é luz, você é luz. É raio, estrela e luar. Manhã de sol, meu iaia, meu ioiô. Você é assim, e nunca meu não. quando tão louca me beija na boca, me ama no chão. Marcelo é o do danado solitário, tá aqui com a gente, tá recordando. Alô, Fernandinho, vou me dar marambaia aqui com a gente, curtindo só de boa. Carabao. Segue o baile no palácio. Me suja de carne. Bora, Siqueira. Me põe na boca o mel. Só na manha. Louca de amor, me chama de céu. Quando sai de mim, leva meu coração. Você é fogo, você é fogo, eu sou paixão. Não consigo conter o meu desejo de amar e ganhar. Tanto tempo eu te espero, é você que eu tanto quero, meu amor. Se liga no som! Eu não tenho ninguém, estou sozinho, amargurado está meu coração. É Carabao! Oi! Quero dar-te meus carinhos. Família Caixa Baixa já no camarote, já aqui com a gente pra recordar, um abraço do Pretinho, hein? Já curtindo aqui no palácio! Vai, meu pretinho! Eu só quero amar você e me fazer feliz. Carabao. Vive os sonhos mais bonitos. Deixa eu abraçar minha amiga Cris das Fronteiras. Tá aqui com a gente, obrigado, Cris. Beijo! Não importa se você já teve um outro alguém. Nosso amor será perfeito. Eu te amo. E a Magali tá na área. Quero te amar e sempre te... Bora, Magali. Você. Muita boia, mestre. Quero te amar e sempre viver com você. Carabao. Eu só quero amar você e me fazer feliz. Viver sonhos mais bonitos que você sempre quis. Carabao. Tá passando o Baixinho, rei dos copos. Bora, Baixinho, vai pra cima, meu filho. Te dedica. Dou o nosso amor. Carabao. Sei que vai ser difícil continuar. E aí? Palácio! Deixa eu abraçar o parceiro Pai Burro lá do Croco. Já curtindo o Carabao hoje, obrigado, hein? Sei que vai ser difícil continuar. Hoje ele tá ao lado. Você me faz tanto sofrer. Você me faz tanto chorar. Sua cabeça mudou, mas não vou me deixar. Mesmo sabendo. Com ou sem briga, estou apaixonado. Eu tenho medo da separação. Mesmo sofrendo, eu quero viver ao seu lado. Com ou sem briga, estou gente abraçar também o Zé Vivi lá do Ver o Peso. Tá aqui com a gente hoje curtindo. Obrigado pelo carinho, hein? Hoje vieram recordar aqui no Palácio. Então só de boa por aqui. E não chorar. Só na manhã. Eu me aprofundei demais e agora chegou ao fim. Brinquei com seu sentimento e dessa vez sobrou pra mim. E essa noite, uma noite sem você é motivo pra chorar. Vou tentar fazer de tudo pra... Parceiro Júlio do Camarão aqui com a gente, chegando pra recordar, obrigado Júlio. Uma noite sem você, a gente tá aqui no Carabao. É motivo pra chorar, Carabao. Vou tentar fazer de tudo pra você voltar e me amar. Lá no Curió, eu vou lhe esperar. Voltar e me amar. Lá no Tenoné, eu vou lhe... Meu parceiro Biula Azul chegando junto. Ele é a Dona Simone. Quarta-feira é dia de promoção no Biula Azul, papai. Vai! Carabao. Se eu soubesse que ela não me amava, eu parava por aqui e não chorava. Aniversário do Pitbull hoje, meu Deus do céu. Fundei demais. Filho. E agora chegou ao fim. Brinquei com seus sentimentos e dessa vez sobrou. Meu parceiro Pitbull da Beatriz tá aqui com a gente. Tá só de boa no palácio. Uma noite sem você é motivo pra chorar. Vou tentar fazer de tudo pra você voltar. Uma noite sem você os olhos tem nesse teu lindo rostinho, Carabao. Nesse teu lindo rostinho, que bonitos olhos tem. Que ele quer? Eles querem me olhar, mas porém você não deixa, meu amor, você não deixa teus olhinhos me olhar. Minha índia, que é Cristo e Dedi, minha carinhosa, vai beijar teus lábios, queria beijar teus lábios, queria minha íntima tengosa, e dizer-te minha linda. Segunda-feira gostosa de você bailar aqui no Palácio e curtir o nosso Carabao hoje. Amanhã, terça-feira, estamos lá no Biruta Cabana. E você é o nosso convidado especial, hein? Bora viajando! DJ Dalto! Que me amava eternamente. Só a velha guarda chegando junto. Que me amava eternamente, com teus olhos me anunciava. Meu amor me enganava quando eu estava ausente. Quando eu estava ausente, meu amor me enganava. Minha índia, beijar teus lábios, querida. meu filho. Chegando aqui no Palácio. Com este amor, eu sei que você nunca me amou. Pra cima, Tiririca. Você vem com o pretinho. Vai beber! Oh, diga, diga que é verdade. Que só por piedade você vive comigo. É a saudade do palácio! Você jamais gostou de mim. Eu sei. Não adianta esconder. Oi! Quem ama não faz assim, não faz. A mulher de verdade tá na área. Já descobri. Bora, Amélia! Tudo em você. Empresária do Pretinho. Oh, olha o Pix. Já perdi toda a esperança de ser feliz a seu lado. Não adianta mais tentar. Olha as câmeras. Já me cansei de ser enganado. Se tu tá aqui no Carabao, quem tá lá? Diga que é verdade. Vai! Que só por piedade você vem com pretinho. Bora, Amélia! Diga, diga que é verdade. Marcelo Anselmo também é loiríssima, bola de prata. Tá aqui com a gente, sempre recordando. Empresário Nego Ney! Vai, meu pretinho, toca! Foi um tempo tão gostoso, eu não posso esquecer. E a gente? A gente amava a jovem guarda e dançava o Nego Ney. A saia cada vez mais minha subia a minha atenção. Homem tem moral. E numa festa de arromba eu te dei meu coração. E um ciúme? Ciúme de você ainda tenho. O céu que eu prometi eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei foi o que me fez te amar. Ciúme de você ainda tenho. O céu que eu prometi eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei foi o que me fez te amar. Carabao. Saudade marcante e o entretenimento garantido. Sentado à beira do caminho, é aqui no Carabao. Eu vivi a esperar. E aí? Eu te amo, eu te amo. Não cansava de falar. Ai. Olhava para o céu azul e o sol sempre a brilhar. De que vale tudo isso se você não me amar? E um ciúme? Ciúme de você ainda tem. O céu que eu prometi eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei foi o que me fez te amar. Ciúme de você ainda tem. Não sei por que nosso amor. Loríssima canta. A gente vive brigando sem razão. Do que eu falo você não acredita em mais nada. E diz que eu sou um stop, que eu tenho outro alguém. Não tenho não, oh! Diz pra mim o que é que eu faço pra você cumprir. Que tu gosta? Que eu gosto tanto, tanto. Esse mundo tem muito fofoqueiro. Não escute o que outros falam. É meu mundo, pode crer. Confesso. É Carabá! Foi sem querer. Aquela segunda-feira que aqui no Palácio dos Bares. Que você viaja e recorda com o Pretinho. Vamos que vamos! Não sei por que nosso amor ficou assim. E a gente vive brigando. A gente vive brigando sem razão. Do que eu falo você não acredita em mais nada. E diz que eu sou um snob. Que eu tenho outro alguém. Oh, oi! Diz pra mim o que é que eu faço. É, DJ Dalton, olha uma macaxeira. Gosto tanto, tanto de você. Se liga no som. Não escute o que outros falam. É meu mundo, pode ser. Converso se é mesmo, pois sem querer. Eu não sou o tipo de homem. Meu parceiro Fabinho Carabal chegando junto. Meu minha amiga Isa lá do Boxe 34 do Vero Peso. Gente, se ela quiser. A melhor que tá tendo. Um amor comportado. Chegando pra recordar. Um amor mais ousado é demais. Afinal, entre quatro paredes e tudo se faz. O mais bruto dos homens bambeia nos laços do amor. Quando ela vê o Pretinho, ele chora, ele apanha, ele grita, mas não sente dor. Por outro lado, a fera mulher é domada e se entrega ao prazer. Vibra e goza o que ele de bom tem pra lhe oferecer. E a Manu já tá na área. É gostoso demais esses momentos. Bora, Manu, cadê o açaí? Se o seu par, aproveite enquanto há tempo. Chama essa minha amiga Ellen Brabo chegando junto pra recordar. Bora, Ellen! Forte dentro do seu peito. Olha a macaxeira. Não se intimide, se abra, é seu direito. A vida é bela, mas passa depressa. Se envolva, se entregue. Vai ser como outra logo a maçã. A vida é bela, mas passa de a categoria. Se envolva, se entregue. Vai ser como outra logo a maçã. Eu sou seu fã. Acho que você não vem. Ficar sem você não dá. Não sei o que aconteceu. Eu no meu carro. O carro quase louco estou aqui. A esperar uma canção. É Carabá. No tocar fita, fita. Vai. Feito um jogo. Fala de nós. Feito um jogo. Curtir que a vida é um sopro. A vida passa num segundo. O tempo corre sem parar. Não sei o que aconteceu. O carro quase louco estou aqui. A esperar uma canção. No tocar fita. Aniversário do Pitbull. Feito um jogo. Carabau, o furioso do Marajó. E vai dançando assim, ó. Eu quero Oi. Um abraço apertado. Quero tanto um beijinho seu. É o parceiro Júnior do Camarão, tá na todo seu corpo. Que tu quer? Eu quero um amor com ternura. Quero muitos carinhos seus. da sua doçura. Crocodilo, quero você. Uai! Para sempre comigo, amor, pois você é a mais linda. Cris das Fronteiras, quero. E a Comestiva aqui com a gente, obrigado, hein? E a família lá do Croco hoje curtindo aqui, só de boa. Eu lhe darei minha vida e o meu coração e o mundo de erro. Dalton, pois eu sou seu fã. Bora, M, vem! Vem pra mim e vamos viver juntos um amor sem fim. A vida sem você, meu bem, é tão ruim. Você é tudo aquilo que sonhei. Vai queimar largada. Só você é tudo que eu preciso pra sobreviver. Contigo minha vida vai ser só prazer, pois nada faz sentido sem você. Aquela segunda-feira gostosa que a família invade pra curtir o nosso carnaval hoje aqui no Palácio dos Bares. E a gente vai fazendo você recordar. De Rebelde já passou por aqui, meu maninho de André Máximo. E o Pretinho chega pra comandar. Logo mais tem o Silvinho. Muita coisa boa pra acontecer aqui, ó. O Pretinho. Vai! Quero você para sempre comigo, amor, pois você é a mais linda flor. Quero ser seu filho. Passando o Pai Burro lá do Croco, hoje curtindo aqui o nosso animal. Eu lhe darei, vai, minha vida e aquela forra, hein? Coração e um mundo de emoção, pois eu sou o seu fã. Você me quiser, quando você me quiser, quando resolver, se tu for, eu vou beber. Será que eu vou acreditar? É lembrar, tu vai, minha filha? Será que eu vou? Eu não sei. E aí? Já lhe abri meu coração, você me deixou no chão com aquele olhar. Quem não quer, de quem não vi. E tocar meu Pretinho. O meu pensamento é ser de você, merecer seus olhos lindos em mim toda manhã. Quero ser seu rei e não sou ninguém. Sou um sentimento na e ela fala: eu sou seu fã. Quando você me quiser, quando resolver me amar, será que eu vou acreditar? Será que eu vou? Não sei. Já lhe abri meu coração, você me deixou no chão com aquele olhar. Quem não vi? Um beijo na boca com sabor de hortelã. Se enrosca no meu corpo e deixa a marca no batom. Se joga, minha filha. Me joga e me sacode. Faz o que você quiser, que ainda é pouco que. Chegou! Vinha porque nasci pra querer. Ué! Pra querer. Olha aí, Doquinha. Pra te amar, eu nasci pra querer. E viver pra te amar. Olha o beijo. Me dá um beijo na boca com sabor de hortelã. Se enrosca no meu corpo e deixa a marca. Porque querer e viver pra te amar. Eu nasci pra querer e viver pra te amar. Eu nasci pra querer e viver pra te amar. Estou vivendo intensamente, ultimamente, cada segundo da minha vida. Estou vivendo, estou me dando, estou aprendendo, estou ensinando. Mas acima de tudo, eu estou amando. É muito som, Pretinho! Eu estou amando. DJ Dalton! De que adianta ter um coração? Bora, Braga! Vai pra cima, meu filho! E não me... Gil Bragança tá vindo! Toda emoção. Uai! Quero dormir. Partiu Cidade Nova! Acordar. Quero viver só pra te amar. Toda vez que penso que você já me esqueceu, eu me lembro que fui eu, seu antigo e... Família Caixa Baixa aqui com a gente, recordando! Meu coração de alegria então sorri, pois não esquece de ti, meu amor, minha paixão. Eu, meu cachorro e meu violão. Meu violão me convida pra tocar. E eu parceiro de Elton incomparável aqui com a gente, ao lado da primeira dama Camila, hoje recordando só de boa, aniversário do Pitbull. Esta canção vai, sei que você vai lembrar. E quem sabe, diz que tudo já era. Chora só, a galinha é muito forte, meu Deus. Bora, Amélia. Ainda me lembro que você me adora. Empresário Periclão tá na área. Até antes de dormir, hoje ele tá afim. Eu era louco por você e não sabia que você pudesse um dia dizer adeus e partir. Se tu tá aqui no Carabao, quem tá lá? Nem te conto. Deixa eu abraçar minha amiga Tati já na área. O Jaque Guajinho pra curtir. Bora, Tati! Beijo pra você, minha linda! E aí? Ainda me lembro que você me adorava e à noite me beijava até antes de dormir. Eu era louco por você e não sabia que você pudesse um dia dizer adeus. Vou falar do passado que me aconteceu. Quem tanto eu amei, ela desapareceu. Desapareceu, deixando a saudade e o clima que ficou, levando a verdade. Nosso amor, para seu amor. Eu sei que estou agora nesta sua. Assistindo os vídeos, né? Foi que te amei, coitado do meu coração. E a família Bolha de Prata. Por isso, só de boa. Não irei culpar você. Bola! Nesta vida acontece, um dia algo se perdeu. Isso não. Deus te abençoe. Foi Deus que quis assim, todo começo tem fim. Vai! Segundo dia sem você, ela se dedica. Alguém. Tudo certo sem você. Ninguém pra controlar a hora que cheguei. Ninguém a perguntar com quem eu falei. E no terceiro dia, meus amigos, eu procurei. Nem lembrava de você, Carabao. No quarto dia sem você, o que eu aprontei? Nem eu mesmo acreditei. Eu quero viver. Não preciso nunca mais de você. Mas depois de uma semana. Mas depois de uma semana. O Fabinho. Quase morro de saudade. De vontade de voltar pra você. Uou, uou. Não fico nenhum dia mais aqui sem você. Ele fala assim pra ela. E se você me ama, eu sei que vai. Se tu tá aqui no Carabao. Vai! A vida é mesmo assim. É raro e aprender. Agora eu já sei. Não posso viver sem você. Segundo ano do Palácio dos Bares. E o Carabao chega pra fazer você recordar. Não fico nenhum dia mais aqui sem você. Tudo errado sem você. E se você me ama, eu sei que vai me entender. Eu preciso de você. A vida é mesmo assim, é raro e aprender. Agora eu já sei, não posso viver sem você. Estou tão sozinho e ela nem telefona. Eu te falei. Eu falei. Pra você não se apaixonar. Agora tá teu jeito, não reclama. Me diz que é ilusão, que essa solidão vai passar. E o Cleiton fala pra ela. Caso isso não aconteça. Pau na máquina! E ela não me procura. Você vai ter, minha filha. E você vai ter que aceitar. Mãozinho da pedreira. Tá aqui com a gente, curtindo. Obrigado, hein? De me fazer sofrer. Se liga só. Acredita mais em mim, coração. E me deixa escolher. Júnior do Camarão, Jefferson Palpe. Para com essa mania. Vai. De me fazer sofrer. Só do graúdo. Acredita mais em mim. E me deixa escolher do jeito que o pretinho gosta. Carnaval que chega aqui no palácio e a família vem invadindo pra recordar. E o pretinho detonando muito sócio. Oi! Para com essa mania de me fazer sofrer. Acredita mais em mim. E todo todo o amor que eu tinha na vida eu te dei. Vai. E até meu modo de vida eu modifiquei. Olha aí. E recebi de você um adeus tão tristonho. E vi sumir aos pouquinhos o meu maior sonho. Mas acontece que um outro alguém eu achei. Aquela pessoa que te ama e te respeita. Que me respeite e me ama como eu sempre quis. Se liga! coração é pra aquela mulher que não deu valor e perdeu o cara. Adeus, adeus, meu antigo amor. Não preciso mais de você. Aí tu perdeu, mulher. Adeus, adeus, meu antigo amor. Eu consegui te esquecer. Adeus, adeus, meu antigo amor. Não preciso mais de você. Adeus, adeus, meu antigo amor. Eu consegui te esquecer. Yeah, yeah, yeah. Só a gente bater a broca aí no restaurante do Palácio. A minha amiga Rose, onde você encontra os melhores tiragostos, aquele caldo bem pai d'égua, pra você logo matar a ressaca e tomar uma bem gelada em cima. Recebi de você um adeus tão tristonho. É muito som, pretinho. E vi sumir aos pouquinhos o meu maior sonho. Meu parceiro Siqueira tá na área, bora Siqueira. Um abraço pra você, meu filho. E aí? Que me respeita e me ama como eu sempre quis. E posso até lhe dizer que eu estou mais feliz. Que não vou procurar mais você. E a minha vida? Minha vida se modificou. Adeus, adeus, meu antigo amor. Não preciso mais de você. DJ Dalton! Adeus, adeus, meu antigo amor. Eu consegui te esquecer. O Pretinho. É muito som. Hoje à noite eu te encontro e nós vamos pra dançar no Carabao. Vou te levar naquele canto que ficamos de rir. Te dar mil beijos, mil abraços, te fazer dormir. Acordar e ver você sorrir. Vou te mostrar um mundo novo que você jamais sonhou. E agora, meu filho? Onde a chuva, o campo e as flores têm mais amor. Nesse mundo, desse mundo, Carabao, nós vamos esquecer. Hoje à noite eu quero me perder de amar. Meu parceiro Pio Azul e a Dona Simone. De amar. Só no caqueado. Yeah, yeah, yeah, yeah. Vai! Eu quero, quero ter você comigo sempre. Mas tu saiba, e saiba, saiba que daqui pra frente não vou mais deixar você longe de mim. Alô, Didi! Chega no jogo. Quero teu sorriso sempre alegre. Vai, Amélia! Mas quero, quero que você me leve. Olha a câmera. Pro seu corpo se fazer. E o Fabinho Carabao, homem do sapinho. Vai! Uau! Você me esqueceu tão de repente e nem sequer. Nem sequer lembrou o que houve entre a gente. Bora, Manu! Nada não foi. A rainha do açaí do Juru. Foi meu coração que não. E o meu caiu na brecha. O que disseste no começo de tudo, não posso lhe amar. Te beijo e te curo. Roda, roda, roda, mundo. Mais fácil ela parar, hein? A Loríssima tá fim, rapaz. Roda, roda, roda, mundo. Que furou o saco do açaí, eu acho. Vai! Roda, roda, roda, mundo. Mais fácil ela parar em mim. Roda, roda, roda, mundo. Por causa dela é que eu vivo assim. Sozinho. Tão triste. Pareço até. Já pensou a Camila de Odalisca? Ai, meu Deus do céu. Pois a pior. Bora, Magali! Quando é você amar sabendo que não vai ser amado. Pois a pior coisa do mundo é você amar sabendo que não vai ser amado. Vai, meu pretinho! Faço tudo pra te encontrar. Uhoi. Meu amor, você não está em nenhum lugar. Preciso tanto de você. Que tu quer? Fala! Sem assim. Você não sei viver. Fico louco até só de pensar que você esteja amando outra em meu lugar. A você me dediquei e meu amor te entreguei. Lá vem, Doquinha, lá vem, lá vem! Minha amiga, te amo ainda. Preciso tanto de você. Sem você não sei viver. E aí? Minha amiga, te amo ainda. Preciso tanto de você. Sem você não sei viver. Acredito em mais nada do que você diz. Eita, mulher potoqueira! Porque você já mentiu demais pra mim. Carabao. Você usou e abusou do meu coração. Pela primeira vez lhe digo não. Vai pra cima, Piola Azul! Agora você quer voltar jurando amor. Não adianta porque já lhe conheço bem. Você não acreditou na minha paixão. Pela segunda vez lhe digo não. Oi? Não deixo mais você brincar comigo. Só quis te dar amor. Lhe dei amor e pra você nem fui amigo. Você fez do meu coração o que bem quis. Pega teu beco. Siga seu rumo e me deixe tentar ser feliz. Eu lembro! Lembro de você e não lembra de mim. O inverno tá chegando de novo, hein? Mas o inverno que... Se arrisca logo! Não tenho ninguém, só um cobertor. E aceno um cigarro pensando em você. Pensando no Anselmo! Não sei por que você... Quinta-feira tem Vai de Night! E o meu coração... Vai! Você me usou e me... Deixou na contramão. Domingo? Domingo eu te vi. Tem um carnaval em São Miguel do Guamá, papai. Tava tão linda e tão feliz. O outro que ia ser. Chama essa amiga Né, cabeleireira aqui com a gente. Amiga Roselita, minha pivazinha das aparelhagens. Tá só de boa. Domingo eu te vi lá na Madrid. Vai! Tava tão linda e tão. E de lá a gente vai pra Irituia. O outro que ia se casar, toda de branco no altar. Vai! É muito som, pretinho! Estou feliz sem ter mesmo você. Carabao. Se estou assim, não vai se enterrar. Foi você mesma que assim quis. Te agradeço. Lhe agradeço por ter me deixado. Estou sem você, mas estou realizado. Empresário Periclão tá na área hoje. Vai! Não quero saber. Hoje ele tá afim. Eu vivi bem ou ruim. Vai, bebê. Sei que me sinto muito bem assim. Partiu de tuia. Lhe agradeço por ter me deixado. Estou sem você, mas estou realizado. Quero nem saber quem pintou a zebra. Não quero saber se você vive bem ou ruim. Estou feliz. Estou feliz sem ter mesmo você aqui. A hora, meu filho. Se estou assim, foi você mesma que assim quis. Lhe agradeço por ter me deixado. É a segunda hora do Palácio dos Bares. Estou sem você, mas estou. Vai! Não quero saber se você vive bem ou ruim. Sei que me sinto muito bem assim. Lhe agradeço por ter me deixado. Carabau, o Furioso do Marajó. A mais completa estrutura multimídia da saudade e marcantes do Pará.